jardim, diante do Senhor, jardim regado pela sua graça e seu amor. Somos o pão, perfume de Cristo, exalando o cheiro de vida. Somos o jardim, diante do Senhor, jardim regado pela sua graça e seu amor. Sempre que você precisar, irmão, o perdoarei de coração. Essa é a vontade do Pai, que me perdoou em Cristo Jesus. Somos quebrar a comunhão, o meu corpo.